Bem-vindo, amigos e amigas, ao Conexão Campus Cidade. Este é o nosso 17º programa. Uma iniciativa do Movimento dos Pequenos Agricultores com o Grupo Questão Agrária em Debate e a Interferência Rádio Livre. Olá, companheirada! Estamos com o quadro sextacamponesa.com.br e hoje viemos aqui para convidá-las para a Barraca Camponesa de Alimentos Saudáveis, que acontecerá no dia 17 de outubro, das 9 horas às 19 horas, no campus da Praia Vermelha da UFRJ. Que legal! Mas o que seria essa barraca? É uma feira organizada pelo Movimento dos Pequenos Agricultores com um grupo de extensão Questão Agrária em Debate, que acontece a cada 15 dias. E o que vai ter nessa feira? Diversas coisas. Teremos comidas, música e lugar para você conversar com seus amigos. E na próxima feira, do dia 31, terá oficina de compostagem. É isso aí, companheirada. Então nos encontramos lá, dia 17 de outubro, no campus da Praia Vermelha da UFRJ, a partir das 9 horas. Isso aí. E estamos juntos na Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar.